Passageiro, boa noite, Oceane, identificação, chegada Mário, desce para 2 mil pés, o ajuste no 015. Está autorizado, dona. Com 868, Oceane Torre, 1895. Com 868. Torre 1895. Ready to copy, go ahead, Epsilon is 020. You're clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 866 until Impal, then according to your flight plan route. Correction, after Natal, it's up November 873 in tow and according to the flight route. After takeoff, turn the left to Puka departure and Zipa transition. Squawk 5532, control 119 at the south 35. Clear to destination Lisboa, flight level 370 by Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 to Impal. After departure, 3 miles left turn to Phuket, Zipar, squawking 5532, frequency for departure 119.35, Excel 020. That's correct, report right to push and to start. Natal, quase 4 minutos. 868, solo aos 39, direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Direita, Alfa, 2 Juliette, mantenha a escuta, 89. Aqui agora 098, só cópia. Autorizado Natal, 370 nível, via Pesulo 10, recola da 190, curva direita, curva esquerda, confirmo. A saída é a Puka, transição Zipar, aciona 5535, controle 119.35. Fechar o operacionamento. 020 is ready for push back and start up. You are clear to push and to start on gate 11, call to taxi. Clear to push and start, so back to taxi, 020. Livre táxi, à direita, até a ponte de fora, chama 1895 para decolagem azul. O 1868 observa o deslocamento da aeronave azul aqui saindo do pátio 1, ingresso à esquerda, portão 1. Ok, esquerda, portão 1, observando o azul 1868. Autorizada, né? Decolagem em turno 20 graus, 8 mais azul. dúvida com os 4000, controle 0935. Controle 0935, boa noite. 00. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 5001, passando 1000 pés na saída da EL. Azul 5001, boa noite, contato radar, subiu nível 340, saída da EL. Nível 340, na da EL, 5001. Que está autorizado, 370 Campina Grande, via Presumo 10, decola 990, curva esquerda, saída Puca, transição Zipa, aciona 5534, controle 1935. Acionamento chama a torre 18, decimal 95. Estabilizado, descendo no 970. 970, chama a torre, 1995. 1995, boa noite, obrigado. Boa noite, 1970, final da 10, baixado para nós. Mais 970, ciente, o vento 160 graus, 8 mais, autorizado pouso. Repouso 910, 970. O 3891, boa noite, opcione identificação, chegada bom, se deixa para 2000 pés, o ajuste no 015. Autorizado pelo. Delta Canal 020 requesting. Search taxi 020 via apron and taxiway Indo, report ready for takeoff. Second Delta Canal 020. Clear taxi via apron and taxiway Indo to your left, report ready for takeoff on holding short. Taxiway apron, taxiway India, clear to ready for departure, Portugal 020. 970, seu solo 51, taxi Alfa, chame para ingresso na Juliette. E Alfa. Afirmativo, até me escuto. Me escuto. Ok, sim, só um minuto agora. Uma, acione o código transponder 5542. Código 5542, azul 5001. Chame o CIF 1251. CIF 125, décima 1, azul 5001, boa noite. Boa noite. Autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Na ponta autorizado 230 da Caju, via Golf 677, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Pucajama, depois Caju, aciona 5533, controle 19.35. Chão para chamamento. 70, observe a passagem do Portugal, após ir, ingresso à esquerda, observe o sinalizador de pátio a partir do portão 8, prossegue portão 10. Portugal, to your left now, ok? To your left now, route via apron, and then right to India. Copy, Portugal 020. Do 4062, boa noite, adicione identificação, chegada Mari, desça para 3 e hotéis, ajuste 1-0-5. Hotel Lisboa, Lisboa, Lisboa, Pátio. Roger, clear to line up and take off. The wind is 140 degrees, 8 knots. 34, line up and 34, take off the runway 1-0, we're up to go 0-0. Titã 3195 da Bravo para autorização. Aqui para Marcelo, aguarde 4 minutos. Aguardando. Control 020, airborne at 0300, Salvador Departure Control 11 and small 35. 11 and small 35, Portugal 020. Boa noite. Boa noite. 4152.4. 4152. Salvador Maceió, via Upper Whisky 58, nível de voo 330, saída Puca, transição Caju. Decolando a pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5541 e controle Salvador 120, corrigindo 119.35. Autorizado Maceió 330, para o Whisky 50, pela aerobia. Puca Caju, pistão 1-0, curva esquerda posta 5541 e 1935 da 31952. Correto, teste com a aerobia Upper Whisky 58. Upper Whisky 50, 3152. Correto, eu posso contar, 3152. Bem, 3152. Delta 3152, está no gate 6, puxa back também. Está certo, está 3152. 3152. Departure Portugal 020. We need to maintain adding 0. Correction, 100 for 50 miles ahead, then proceed on route. Confirm how many miles, please? We need to maintain the adding 0. Correction, 100, 15 miles. After fly Jomo position. Roger, when clear the weather, clear to Jomo position at Portugal 020. Estabilizado no ILS, TAM 3891. 3891, eu chamo Torre 1895. 1895, boa noite. Foi. Azul 4062, pessoa para 2 hotéis, autorizada pela ILS. Boa noite, Torre Salvador, o TAM 3895, estabilizado em LR 190. TAM 3891, boa noite, ajuste 10, 15, cheque trem, decolo autorizado que está 10, vento 10 graus com 13 nós. Vento 3891. Portugal 020, proceeding now direct to Jomo position. Roger. Taxi está 3052, 1024 a bordo, 2 horas e 20, atendendo Natal. Pegar Táxi, Apache, India, ponto de espera, reporte pronto, ajustão 1095, está 3152. Apache, India, Mosfera, 1095, está 3152. Está 3891, no solo 07, vou livrar a direita, prosseguir em táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, está 3891. Alfa, está 3891. Portugal 020, call Recife Center, frequency 126, decimal 85. Recife Center, 126, decimal 85. Portugal 020, boa noite. Boa noite. Azul 4062 solicita sair do perfil e entrar à esquerda. Ali. Espera pronto, caso 3152. 3152, autorizado alinhar e decolar, costuma 0, vento 1, 1-0 graus, 1-4 nós. Decola 1-0 da 3152. 3891, autorizado, Juliette, portão 2. Juliette 2, na 3891. Obrigado, bom trabalho. Senhor Salvador, boa noite. Tá 3152, decolou no perfil da PUCA, Caju. Delta 3152, boa noite, contato radar, turma nível 330, sai da boca. Paulo 330, 3152. Azul 4062, chame torre 19895. 1895 estabilizado já. Salvador, azul 4062, ILS pista 10. Azul 4062, ajuste 10015, reporte baixado e travado. Reportarei. Tanto com a pequena à direita, 10 graus à direita, evita a formação. Divisias. Colação que pessoal da pós-táxi com 098. Está travado, passou externo, azul 4062. Azul 4062. Cruzado público, pistão 10, vento 110 graus, com 3 nós. Livre posto, pista 10, azul 4062. Boa noite, 68. Meu Deus, eu sou teu guarda para o pushback. Sou autorizado o tráfego da companhia no 3 iniciar. Vou aguardar o tráfego da companhia iniciar e taxiar o que devido a. Ao pushback do 3, interfere no 1. Aguardando o término do 3, já o senhor terá iniciado, será autorizado a iniciar no 01. O 3152 está reassinando o jogo? Afirma, terminou o desvio, está retornando na rota, para o Nijama. Gente, vou no Nijama, chame Recife, 12685. Pode chamar 12685, está 3152. Fazer o quadrinho 2 e o porte antes da Juliette, eu solo aos 17. Confirma que a gente tem os dados? Confirma por gentileza os dados. Ao 2, choquei no PAB. Inicio táxi, reporte através da minha dúvida para dar um reinício, voo 098. O voo 970 na escuta do, da torre? Tem como iniciar o pushback simultâneo do tráfego da companhia no 01, puxar um pouco mais a cauda para a entrada do pátio 3, seguir como o número 2? Ah, permaneceu, 970. Sente, cuidado com a equipe de solo, o voo 968 tá, iniciou o pushback em coordenação com o tráfego 3, tráfego da companhia, repartiu o táxi com o 968. Chegou na 098, mantém a posição através de minha dúvida, aguardando para iniciar o táxi. Gente, azul 4062, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto a 01. Azul 6908, acione identificação chegada à Mari, desça para 2 no PES, ajuste 1005. Para o táxi pronto, 160 a bordo, 1h50 de autonomia alterna, Salvador. Fiz ataque à direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1015, 1868. Índia autorizado, reporta pronto, 1868. O Gol 0098, autorizado ataque até ponto de espera, via Índia, onde lá reporte pronto, ajuste 1015, 1098. Fique apenas atento ao tráfego da companhia no, na entrada do pátio 3, ok? Obrigado, papai. Azul 4062. pode ingressar. Mais um minutinho, aqui o azul com a 062. 0, vento 1900 graus, 1009, 1868. Táxi, voo 970, 76 bordo, alterna Fortaleza, 4 horas e 38 minutos. 1970, vai prosseguir com o número 3, retaguarda tráfego da companhia, cruzando sua frente agora, via pátio, Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1015, voo 1970. Sim, Índia, ponto de espera, senhora pronta, 1970. Pong da Gol, à sua esquerda, após o tráfego, ingressa Juliette, portão 01, azul 4062. Sim, após o Gol, ingressa Juliette, portão 01. 01, 98. 98, ele já decolagem, custou 90, 100 graus, com 2 mais. E o decolagem, 98. Bom, 098, ali mantém cabeceira 90. Boa noite, contato radar, voo nível 230, sai da boca. Gente, 1868, sai da boca. É, controle 1868, solicita. Prossiga. Solicita, se possível, coordenação com o centro Recife proa. Gol 1868 de Alfa Romeo e Uniformes 363. Gente, aguarde mantendo a saída. A sua escuta no 868, muito grato. 170 ali, mantém 470. Mantém 0, 170. Lona 72, acione identificação chegada a Mari, desça para 3.010 ou ajuste na 095. Lona 098, decolado aos 28, controle 1, 119, decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite, Lona 098. Boa noite, Colo 098. Colo 098, boa noite, contato radar, sou nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, autoriza voar direto, Jamo? Até a saída. É, afirmativa, é devido ao tráfego? Afirmativa. Obrigado. O 098 está ali perdido. Autorizado a aproximação para o azul 698. Matheus, está livre elétrico, reporte estabilizado com azul 698. Chamada estabilizada, dele é 190, 698. Gol 9868, chame Recife 12685. 2685, 968. Decolado aos 3-2, controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, obrigado. 9895. 2895. Com 972, desça para 2010, autorizada para a ILS. Controle instalador, gol 970, 2370, PUCAS e PAR. 1970, contato radar, voo nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1970. Baixar de trabalho. Ponto lá, 1908. Prossiga. Oscar 050 com 098. Eu não vejo todas as conferências por quantas milhas que vai manter essa prova. Passar travada azul 908. Azul 908, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 1 no nós. Eu de pouso, pista 90908. Com 098, chame Recife 12685.